Depósito do Rei. Fique aí. Depósito do Pitoco. Nitson Bonda. E eu não aceito o que você me fez. Você pensa que é fácil, acabou e tchau. Veja nossos filhos, você vai abandonar. Amo eles e sou feliz, com você perto de mim. Amo eles e sou feliz, com você perto de mim. Repertório novo, Osés canta, meu filho. Eu não aceito o que você me fez. Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau.